Атланте, добрав барабан. Qual horário do seu plano? Ele é para as 20 da próxima, se o senhor estivesse por aí. Não chegou ainda não. Deve chegar os 00 ou 5 minutos antes do 00:55. Bacana, falta mais um, obrigado. De nada. Bom dia, Sam. Mike, X-ray, braço, prossiga. Mike, X-ray, braço, prossiga. Olha, que tal a autorização que é bom, gente? Da posição número 6, faz um ponto para a posição número 7, que é o Mike X-ray. Autorizado, você já tem. Aonde? Unifício.